Parte Falcão, atirou e gol! Dia 9 de agosto, na Jornal FM, não perca a estreia de Bola na Área, o programa semanal que lhe vai fazer a análise da Primeira Liga de Futebol e do futebol do Valdo Sousa. Não perca a análise, os comentários e as entrevistas do seu futebol. Dia 9 de agosto, a partir das 7 da tarde, Bola na Área. Estreia esta terça-feira com o Ricardo Dias, na Jornal FM.